sable, pas un sable. Ya coração. Imitação, baixei-a na mão. tumba para os meus, dissemos adeus. Às vezes, as pessoas não conseguem reconhecer a sua vida. nós tentamos avançar em círculo, digamos, em várias direções, sabe? Não sei o que vai ser de mim. Ainda tenho um sonho ou dois. Não sei o que fazer aqui. Não sei como chegar ao fim. Estou preso neste elevador. Não sei o que dizer. Não sei o que fazer. Não sei o que vai ser de mim. Não sei o que dizer, não sei o que fazer, não sei o que vai ser de mim. Não sei como chegar ao céu, não sei como quero me dar. Arriba, avante, pop, ela. Arriba, avante, pop, ela. Pica, via, Elliot, pop, ainda tenho um sonho ou dois. Nada é surrealismo, direto em que eu vos vejo. Então ainda tenho um sonho ou dois. Não sei como viver sem ti. Não sei como viver sem ti. Ainda tenho um sonho ou dois. Não quero mais morrer. Não quero mais sofrer. Arriba, avante, porta la te. Arriba, avante, porta la. Vai, vete, fule, fante, fanta. Vete, fule, fante, fanta. Vete, fante, porta la. Vai, vete, fante, fante, fanta. Vete, fule, fante, fanta. Vete, fante, porta la. Viver sem ti, não sei o que vai ser de mim. Ainda tenho um sonho ou dois. Não sei o que fazer aqui. Não sei como chegar ao fim. Estou preso neste elevador. Ainda tenho um sonho, ainda tenho um sonho, ainda tenho um sonho dois. Ainda tenho um sonho, dois. Canal 2, Antena Web. Yeah. Canal 2. Thank you. felicidade à beira-mar azul. Se os mares são só sete, há mais terra do que mar. Voltarei. Outra margem. da embriaguez. Há um navio fantasma na voz de uma peixeira e um velhote com asma imita a própria ribeira. Animambo,

nada por aí. Como tu e eu andamos, queimando o cigarro, queimando os nervos, nevoeiro no cérebro, num bailado de fantasmas, entre o frio e o zelo, e a importância dos notáveis. Ele era ninguém que a vida desafiava. Jorge um dia passou à frente da ventania, entoando o refrão de uma velha melodia. Jorge Jorge parou os pontais.